Questão de sensibilidade, entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais.

sinners and you in Goodell's, you watchful man, man bound for hell. Come sing along. Yeah, you potty trained saints, spouting nithems and aids. Dig a poetry, my man. Ooh, with all deference to his throne, Gabriel, he played no saxophone. Darkness and despair. It's just I'm hoping you could shed a little light. That is if heaven can spare you tonight. Ooh, don't worry, boy. Shut up and enjoy. Be free. Water with my mighty cloud. Questão de sensibilidade, um ponto de encontro. Comigo, Renato Tavolieri Filho, falando de música e sensibilidade. She sleeps. questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. They look better in the shade. Whoa!

Maior o sentir, mais intenso o prazer pela prática e desenvolvimento de nossa sensibilidade em nossa relação com nós próprios, com os demais seres humanos, com todos os objetos que nos atendem, com a natureza, com a vida. Questão de sensibilidade. Just man mocked and killed. For every drop of black contagion spilled. This is my house, this is my evil. For every battle lost and won. The spangled banners flapping in the sun. This is my blood, this is my people. The black drums leaking in their graves. The tin cans rocking on the Arctic waves. For every child the streets will claim. And the curse that rushes through her tiny veins. Forever rose that wilts away, I die a little more each day. A little more each day. For every field of wasted grain, the rocket standing beneath the western plains. This is my greed, this is my glory. For every fist raised to the sky, the crimes of hate our young sons glorify. For every man that yearns for bread, every mouth proclaiming God is dead. For every soul that lost its way, I die a little more each day. A little more each day. Just a little more each day. I disown cruelties I condone. For every beast of land and sky and sea that suffer for my vanity. Thank you. for all the tears from here to kingdom come. For every child the streets will claim, because that rushes through a tiny vein. For every road that wilts away, I die a little more each day. Just a little more each day. Just a little more each day. Esse cantor com essa voz especialíssima é o Gino Vanelli. As novas gerações não devem conhecê-lo, o que é uma pena, porque ele fez muito sucesso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, estava sempre nas paradas com as suas melodias muito românticas, e ele é um tipo de galã na época, era o grande preferido das meninas de então. E o Gino Vanelli tem uma musicalidade rara. Ele não é só cantor, compositor, instrumentista, toca vários instrumentos. Hoje ele está com 59 anos, morando na Holanda e nos Estados Unidos. Ele fica como que em ponte aérea entre esses dois países, e ainda apresentando shows, compondo, só que a sua arte musical, principalmente, ficou um pouco mais densa, mais jazzificada, mais elaborada, de mais difícil acesso. Ele continua com fãs no mundo todo, eu inclusive sou um deles, mas a sua popularidade em termos de internacionalidade tão grande já não é mais a mesma. E isso não diminui em nada a qualidade do seu trabalho, talvez até muito pelo contrário. E aqui nós estamos apresentando para vocês uma gravação de um show ao vivo dele na Holanda. afraid of what love really means. Living without your love, I need a guiding light to shine on my darkest days. Was young, time was on my side, but like a fool I let it slip away. E encerramos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um abraço e até o nosso próximo programa.